Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no segundo podcast do South by Southwest de 2018. Eu sou o Adriano Lira, estou aqui com a Elisa Campos. Oi, Elisa. Boa noite, Adriano. Tudo bom com você? Melhor agora que estou falando com você e com o Marcelo Moura. Tudo bem? Tudo bem, estou de volta aqui. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Esse abraços para quem gosta de abraço. É. A gente acabou de descobrir que a gente perdeu uma hora de sono, já está tarde aqui em Austin, nos Estados Unidos, e de hoje para amanhã vira o horário de verão, eles têm horário de verão também. Quer dizer que a gente vai perder uma hora de sono, vai fazer falta. Esse dia foi um dia muito puxado, foi um dia muito corrido. Mas voltamos às mensagens de otimismo, de inspiração para inovar, que é a nossa missão aqui com vocês, nossa audiência. Foi um dia, como a gente já comentou aqui, muito, muito intenso. Uma saraivada de bons nomes, de emoções, de gênios do empreendedorismo. Não é isso, Elisa? De horas e horas e horas esperando por palestrantes. O que vocês têm a dizer sobre hoje? Foram 8 horas, Marcelo. A gente fez 8 horas seguidas. É, mais ou menos nessa hora, ontem à noite, a gente estava indo dormir, que é a hora de relaxar, baixar a bola e sossegar para o dia seguinte. Ter boas ideias. Aí a gente resolve complicar o nosso dia. A gente sabia que ia ser um dia... O South by Southwest ia ganhar corpo no dia de hoje, com palestrantes de altíssimo quilate. E a gente resolveu aprofundar essa experiência, falando, olha, em especial, de todos os lugares onde há apresentações no South by Southwest, tinha um lugar onde aconteceria muita coisa muito legal, que era o salão principal do quartel-general do South by Southwest, em 2018, nas edições anteriores, que é o Ballroom D. E eu combinei com a Elisa, falei, Elisa, topa passar o dia dentro do tal do Ballroom D? Nem sair. Porque... Até porque você perde o lugar. Exato. E é super disputado. É um problema, assim. É mais ou menos como se você fosse no parquinho de diversão e pudesse não levantar do brinquedo. E foi o que a gente fez. Então a gente não precisou voltar para o fim da fila. Ou, no caso, às vezes, muitas vezes, nem conseguia entrar porque as filas são gigantescas. É, e a gente resolveu ficar. A gente entrou às... Eram 11 da manhã. Eram 10h40 da manhã. A gente foi para a fila. E... Não, a gente foi pra fila muito antes. A gente chegou umas 9h20, 9h30. Verdade, a gente tomou um café da manhã forte e foi pra tal da fila. Abriu a fila, a gente foi lá pra dentro e não saímos mais. Fomos sair 8 horas depois, sem banheiro, sem almoço, sem jantar, sim, sem gente, nada. Sem comida e sem banheiro. Alimentados pura e simplesmente de informações, inspiração, ideias. Deu certo, né? Existe uma frase que fala que não só de pão vive o homem. Exatamente, vive de ideias, vive de inspirações e tivemos várias hoje. Vamos para as histórias. É, a gente começou o dia com Michael Dell. Michael Dell falando sobre... não falando sobre a Dell. A Dell tem até boas notícias para dar, mas ele resolveu não falar disso. Ele resolveu falar do lado filantrópico dele. Falar de soluções para a saúde vindas da tecnologia. Elisa que prestou atenção nessa, eu tava meio ainda me situando. Tava acordando, Marcelo. Tava acordando, vai lá. Olha, eu achei... Ele fez a palestra junto com um professor que é responsável pela Universidade de Medicina Dell. Enfim, a área da parte da fundação do Michael Dell, ele tem uma fundação que hoje em dia investe bastante em saúde. E esse cara que falou com ele, eu acho que é Clay Johnston. Ele é o Dean, né, o reitor da Escola de Medicina da Dell aqui em Austin. Mas eu achei um bate-papo meio morno. Eles não foram nem sequer apresentados. E foi muito mais o Michael Dell levantando a bola para ele falar de educação. Teve alguns pontos interessantes, algumas discussões interessantes que eles falam que hoje em dia os médicos, né, não aproveitam a imensa base de dados que a gente poderia ter. Michael Dell até perguntou, qual é a chance de uma pessoa chegar num médico e nenhuma das outras dos outros 7 bilhões de habitantes da Terra terem tido aquela doença antes? Zero, né? Praticamente. E eles falaram um pouco de como essa base de dados precisa ser mais bem aproveitada. Também comentaram por cima a questão da cibersegurança no setor da saúde, que A gente vai precisar cada vez, a gente vai usar cada vez mais esses dados, então a gente precisa ter um sistema que realmente seja muito bem protegido. Mas eu achei um bate-papo morno, assim, meio um levantando a bola do outro. Ah, fala da dela, Um ali é o chefe e o outro ali é o especialista que o chefe contratou para tratar desse assunto. Agora, é aquela coisa, assim, e aí para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer se inspirar e empreender em cima, assim, muito do que o Michael Dell falou hoje é mais ou menos assim, é você projetar para o mundo da saúde o que o Waze foi para o mundo dos carros na cidade. Cada motorista sabia o que estava fazendo com o seu próprio carro. Mas faltava um senso coletivo que, assim, quando você pega as informações dispersas de cada carro que está andando na cidade, você começa a entender tendências de trânsito. Olha, para cá está piorando, para lá melhora, vai por aqui, vai por ali. Essa informação não está em nenhum dos indivíduos, mas ela está óbvia quando você junta todos eles e começa a fazer análises cruzadas. O Michael Dell, ele puxa a sardinha para o peixe dele, ele trabalha com computação, e ele acha que esse cruzamento de informações ele vai ser muito útil para a saúde pública, mas traz enormes implicações. Sei lá, a seguradora do carro não está muito preocupada com a velocidade que eu ando nesse carro, ela não, assim, a privacidade dos meus dados de trânsito não é tão importante, mas os dados de saúde são. Você pode ser contratado ou demitido, o seu seguro pode recusar o seu perfil ou não, com base no que você faz com a sua saúde, se você consome drogas, enfim, é uma invasão do que hoje é dado como privacidade. E é difícil você dizer que esses dados vão ser anonimizados, como vários outros são, porque se algum hacker quebrar o teu sigilo, já era. Enfim, mais ou menos isso que eu vi na palestra do Dell, que foi meio morna mesmo, assim, acho que o pessoal não estava mais interessado em ver o Aronofsky no outro salão, então ficou meio vazio, mas a gente estava lá firmão porque a gente estava de olho no que vinha a seguir. Vambora. Vambora. Foi muito legal. Cristiane Amanpour. Ótima jornalista da CNN. Redação. Que mulherão da... Mulherão. Ela... Mulherão. Eu gosto muito da Cristiane Amanpour. Ela é correspondente internacional por décadas, né? 35 anos de CNN. Nas costas. Ela cobriu a guerra da Bósnia. Fez muita coisa no Oriente Médio. Ela... Acho ela uma ótima entrevistadora. E ela é muito boa, né? Assim, as respostas que ela deu, ela tava num painel que... Ela tava respondendo perguntas de uma outra jornalista do Recode. E o ritmo da conversa eu achei muito bom. As duas estavam bem afinadas, assim, discordando em algumas coisas, mas bem afinadas. E o tema também se prestava a uma conversa boa, né? Gostosa. Pois é, a nossa amiga Cristiane Amanpour, que tanto já cobriu guerra, agora resolveu cobrir sexo. Olha que legal. ela disse que foi assim, ela estava um dia em casa escovando dente para ir para o trabalho, ouvindo na rádio notícias sobre a guerra na Síria. E é isso, ela já cobriu guerra no mundo inteiro. Tem um perfil do New York Times que diz isso. Onde tem guerra, tem Cristiane Amanpour. Isso eles disseram em 94. Desde então, ela foi a muito mais outras guerras. Sim, precisa ser de uma coragem que não é Ela é muito corajosa. E aí ela teve uma sacada. Ela falou, céus, eu rodei o mundo inteiro cobrindo guerra e não me dei conta de que essas pessoas têm vida. Assim, de que essas pessoas, no meio da carnificina que era a guerra na Síria naquela hora... existia gente ali tentando levar a vida com dignidade, tentando levar o dia a dia. E isso desdobrou para onde? Ela falou, olha, tem mães ali. Será que elas estão orientando as filhas delas a evitar um casamento forçado? Será que elas falam de educação sexual, de orgasmos, etc? E ela falou, olha, eu passei, eu rodei o mundo inteiro cobrindo... guerras e políticos e coisas que tinham importância geopolítica, mas eu não entrei na vida dessas famílias, dessas pessoas. E aí ela resolveu vender esse programa para a CNN, eles toparam, ela rodou o mundo e agora, dia 17 de março, ela estreia esse programa sobre sexo no mundo. E ela disse que ela foi surpreendida com a apuração dela. Claro que agora ela está querendo vender o peixe, ela precisa mostrar que o programa é interessante, mas Cristiane Amanpour, ela construiu credibilidade e o que ela fala a gente deve levar a sério. Ela disse que rodando o mundo, ela encontrou, muito antes do movimento Me Too, ela encontrou uma revolução sexual acontecendo em lugares que você nem imagina, em lugares que no Oriente Médio, na África, na Ásia, lugares que são mais fechados sobre a sexualidade. Ela falou, olha, a mulherada está reivindicando, a mulherada tá buscando aceitação, o próprio prazer, enfim. E disso ela desdobrou num discurso sobre dar mais espaço para a mulher. Essa parte, bem ou mal, a gente já ouviu, uma pena que ainda precisa ser dita, mas essa parte em si não era tão original. O legal é isso, ela resolveu parar de fazer guerra e passou a fazer amor no trabalho dela. Isso é uma linda frase, Marcelo. Parabéns. Muito obrigado. Eu achei interessante duas coisas. Ela não fez isso, essa pesquisa não foi feita nos Estados Unidos, né? Até a mediadora lá perguntou e tentou apertar um pouco ela para ela explorar o porquê que não tinha feito nos Estados Unidos. Ela saiu um pouco pela tangente, não, eu sou correspondente internacional, quem sabe, talvez, no futuro. E mais pro final da conversa, ela acabou falando bastante de diversidade, né? Tem essa questão do assédio sexual no meio de trabalho aqui nos Estados Unidos, está muito, muito forte, com várias denúncias, tudo. E ela falou uma coisa que eu achei interessante, que não é a primeira vez que a gente ouve aqui no SXSW. Esther Perel, que falou ontem, também bateu nesse ponto, que assim, as mulheres só vão conseguir de fato ter, né? A gente só vai ter igualdade de gênero de fato se os homens forem chamados para conversa, né? Não é uma questão da batalha entre sexos, na verdade é chamar os homens para essa discussão também. Eu achei isso interessante. E aí, levando em conta que havia acabado a palestra da Amanpour, há quantas horas vocês estavam no Ballroom B naquele momento? Ali ainda tava tranquilo, cara. Ali era perto de uma da uma tarde. Hora. Acabou uma hora, a gente tinha entrado umas 10h30. Horário do almoço que a gente não fez, mas ainda tava tranquilo. 2h30. Então faltavam umas 6 horas ainda. Faltava, tava longe. Mas foi muito legal, cara. Andou muito bem. Em seguida, a gente teve palestra do Ta-Nehisi. Ta-Nehisi é Ta-Nehisi Coates, ele é um jornalista da New York, da Atlantic. Ele foi o cara que acompanhou o Obama. Ele era o setorista de Obama. E tem muito ponto em contato com o Obama, assim. Ele é negro como o Obama, ele é um cara com interesses muito amplos. Rolou uma química entre ele e o Obama, e até isso foi questionado no debate ali. Ali não tinham grandes ideias inspiradoras no sentido amplo. Você mais entrou na cabeça do jornalista que tem que lidar com o que é verdade, o que não é, qual a proximidade que ele deve ter com o entrevistado. E entrou um tiquinho nos novos trabalhos dele. Ele agora vai escrever o Capitão América. Capitão América. Ele escreve acho que, se eu não me engano, desde 2016 ele escreve o Pantera Negra. Então ele comemorou lá no início o sucesso tremendo que o filme tem feito nos Estados Unidos e mundialmente. Ele disse que era um sonho, né, desde criança dele, desde criança escrever quadrinhos. Mas ele falou muito sobre a questão racial nos Estados Unidos e como evitar falar de Donald Trump nesse contexto hoje em dia, né? Então, falou bastante. Eu achei bem curioso quando ele estava sendo meio que entrevistado por um colega dele da The Atlantic também. Mas eu acho. Não foi nem o colega dele, foi uma pergunta que veio da plateia, né? Falou, não, qual seria a pergunta que você faria pra Donald Trump se você. Porque ele diz, na cara dura, Donald Trump é racista, enfim, não mede as palavras em relação a isso. Que pergunta você faria pra ele? Não tenho nada pra perguntar pro Donald Trump. Mas assim, como assim? Mas curiosidade. Não tenho nada. Dali não sai muita coisa, né? Ele é meio assim, por que você não gosta daquele juiz? Porque ele é mexicano. Acabou a história. Por que você não quer os haitianos aqui? Ah, porque eles são de um país de merda. É, sim. Tipo, eu achei curioso. É, assim, foi... Essa foi uma palestra mais gostosa de assistir, porque eles são carismáticos, do que proveitosa com lições pra gente levar embora. E era um pouco uma embicada que o South by Southwest faz, que é ao conciliar empreendedores, pensadores, filósofos e uma parte muito forte de cultura, de entretenimento. Ele já entrou menos na produção intelectual ali e mais como entretenimento, fazendo uma ponte pro Westworld, que era a atração seguinte ali, era a palestra seguinte. Westworld é uma mega produção da HBO e eles resolveram ir lá falar sobre a nova temporada, etc, etc. E ficou aquele papinho corporativo, né? Ah, não, olha, se eu pudesse eu voltava para gravar a terceira temporada hoje. Olha, a gente é muito legal, a gente é muito especial, a gente é muito bacana, olha, que ambiente de trabalho legal. Enfim, era um monte de funcionário falando diante do próprio chefe. Tava legal, são os atores, umas atrizes. São legais. Só que a coisa tava meio ali, né? Se você é fã, você adora. Se você não é fã, você fica meio, o que eu tô fazendo aqui? Mas a gente tinha um motivo pra estar lá. Ah, é. É, como a gente disse no finalzinho do podcast anterior, existia uma possibilidade de Elon Musk aparecer de surpresa, porque ele tweetou, falou, olha, acho que de repente eu posso aparecer no Westworld aí, sei lá, amanhã ou depois, eu acho que eu vou lá ver os meus amigos. E o pessoal ficou meio tenso com a possibilidade dele ir. E eis que no finalzinho, o produtor ele da não, série... não apareceu, né? Se a gente chegou lá, começou a ver, falar... Não tem nada, não tem nada. A moça foi botando as plaquinhas no chão, cadê Elon Musk? Não tem nada. Aí quando o pessoal já estava desistindo, o tempo de palestra já estava acabando, eis que o cara começa a falar de inspiração, o produtor da série, começa a falar de inspiração e de espaço. Opa! Aí você sentiu, né? Aí tem coisa. A gente começou a ver também uma movimentação de fotógrafos, né? Falou, aí tem. Aí tem. Acho e a que, gente que tinha... Acho que vai dar certo. A gente que chegou primeirão lá, ficamos na primeira fila, no meio, na cara do gol. Tivemos o que assistir. Elon Musk apareceu durante quanto tempo? 3 minutos? 4 minutos? Ele falou, acho que mais ou menos um minuto. Daí mostrou o vídeo do Falcon Heavy indo pro espaço. E levando o Tesla Roadster com o bonecão, né? O Starman. Enfim, e aquele vídeo que vocês viram na internet é muito legal. Se não viram, vejam. Dá um pause, não esquece da gente não. Mas dá um pause, vai lá ver e volta. Foi mais ou menos o que aconteceu na apresentação, assim. O próprio Elon Musk, todo mundo deu uma pausa e ficou olhando o tal do vídeo. A gente já tinha visto algumas vezes, ver de novo é sensacional, ainda mais em tela gigante. E foi muito legal, foi muito bacana, porque aquela plateia não estava lá para assistir empreendedores. Já era a plateia da turma do entretenimento. E a gente conversou, a gente está pilhado até agora. Já faz algumas horas que teve essa apresentação, depois disso a gente jantou e tudo. E é muito louco porque, assim, Elon Musk, ele acaba sendo hoje um super-herói crível. Ele existe. Ele é um cara que fez o pessoal aplaudir de pé, como se fosse um roqueiro. Acho que um roqueiro não seria aplaudido como ele foi. Assim, é muito engraçado, né? É muito porque louco ele foi a idolatria que ele... I love you! Love you! Muito amor naquela hora, mais até do que naquele cinema, porque é muito amável. Ele tá fazendo coisas. Ele foi lá e falou sobre inspiração. Assim, os tais 4, 5 minutos dele talvez sejam os melhores minutos do South by Southwest. Por mais que ainda haja muita palestra muito legal para acontecer. Porque ele, o discurso dele e a prática dele são no centro do alvo. A essência do South by Southwest, assim. Foi inspiração. Ele falou, olha, existe muita coisa ruim no mundo. A gente até ontem falou da apresentação de abertura do evento e o tom foi meio pessimista, foi um tom meio acuado por acusações de assédio sexual nas indústrias de entretenimento e tecnologia. Enfim, ele não ensaboou a coisa. Ele olhou de frente e falou, olha, tem muita notícia ruim, mas tem... Ele falou de esperança, ele falou de conquistar coisas novas e ele tem muita mercadoria para entregar nesse assunto, né? E eu acho que é genuíno quando ele fala que esses projetos, né, a questão da exploração espacial é o que fala, faz ele levantar da cama feliz todos os dias. Ele fala em ter orgulho, né, de ser humano. Você vê que aquilo é uma coisa genuína dentro dele, assim, transparece, eu acho. E ele parecia estar emocionado, né? Achei. Sim, sim. E não tem, acho que não tem. Por mais que ele já tenha recebido aplausos outras vezes, ele está acostumado a. Por mais que ele seja. Ele não seja a pessoa mais hábil em falar em público, ele faz isso várias vezes. Mas é difícil ficar indiferente a energia de daquele pessoal que está ali pela inovação diante de um cara que, sabe, que é um herói da era moderna em construção. Você fala, poxa vida, sabe? Assim, o pessoal idolatra o cara é um empresário, sabe? Há quanto tempo você não idolatra um empresário? Tudo bem, você tem o Steve Jobs era uma coisa mais guru. Era um cara mais cool. Um cara mais... Bom, não que talvez o Elon Musk também seja difícil, mas o Jobs era genial, sem dúvidas, mas não era exatamente uma pessoa fácil de se lidar, né? Sim, era dado isso, assim, que o Steve Jobs era um cara recluso, era um cara muito difícil, existia verbo pra isso, né? Você foi meio Steve Jobsado, sinal de que você foi, sabe, você tomou uma escovada do seu chefe. O Elon Musk parece estar se divertindo o tempo inteiro. Assim. A gente com até certeza, falava... bom marketing ele sabe fazer. Né? Sabe fazer. Foi genial bem, a história do carro, de mandar o carro para Marte. Que no final nem foi para Marte, né? Tá lá rodando, não vai chegar a Marte. Mas está no espaço. É muito louco, assim. Ele daria um tremendo redator de filme do James Bond. Assim, se ele só pusesse essas ideias como ficção, elas seriam sensacionais. Não, o cara vai e materializa aquilo, assim. Não teve um filme, não me lembro de um filme em que você tivesse visto um carro de passeio pairar pelo espaço. Assim, era fácil fazer isso. Um carro entrou no lançamento desse foguete com peso morto. Qualquer outro carro podia ter ido. E ninguém fez. Ele fez. Até conversávamos mais cedo. Quanto Elon Musk é uma fraude, é um rei do PowerPoint... Assim, é claro que as realizações dele às vezes estão aquém das expectativas criadas. Ele erra muito, ele erra, ele perde prazos. A própria Tesla está... Problema de entrega, de produção, né, Tesla. Mas isso vem junto de uma ambição tremenda e de realizações que, se você fala, olha, tudo bem, assim, talvez diante da expectativa isso não tenha sido... Ele não tenha cumprido tudo o que ele prometeu, mas dá uma olhada no que ele cumpriu, sabe? Ele botou um foguete pousando em pé. Dois, né? Simultaneamente. Ao mesmo tempo. O terceiro caiu fora, mas... Enfim, mas dois ao mesmo tempo. É lindo, sabe? Assim, esse cara, ele já é parte da história. E é muito bacana ver essa história acontecendo diante de nós. Enfim. Não, mas eu quero, antes da gente terminar, eu quero saber do Adriano, nosso amigo Adriano. Poxa, foi o seu dia em meio ao empreendedorismo brasileiro aqui, meu... assistindo a cidade? Pois é, eu tive um dia brasileiro, como vocês devem ter visto no site, nos lives, no Facebook. Os brasileiros, eles tiveram, Rodrigo, por favor, edite, uma presença massiva aqui no festival. É a delegação estrangeira mais relevante, mais numerosa. Enfim, acompanhei pitches de empresas brasileiras. São os primeiros. Enfim, acompanhei pitches, fiz lives, mas a minha pílula de conhecimento, eu diria, Elis, ela vem de uma palestra muito interessante que eu vi de um autor best-seller chamado Daniel Pink. Exatamente, ele é o autor de um livro chamado When, que aborda a produtividade ligada ao timing perfeito para que tarefas sejam realizadas. Ele, com base em diversos estudos e análises de Big Data, ele mostra que, dependendo do horário, tarefas são mal feitas e coisas ruins acontecem. Ele deu um exemplo, vou ser sucinto, em que agentes que decidem a condicional, da pena de condicional em Israel, são mais lenientes, são mais bonzinhos depois de fazerem pausas. As pausas, o cafezinho, o docinho faz com que as condicionais sejam liberadas. Malcolm Gladwell também dizia isso no... É no Blink? É no Blink. A solução é que... esse é um exemplo, mas enfim... É você, advogada, dar um jeito de teu cliente ser atendido depois. É achar a hora certa para cada coisa, para cada interesse. Se a tua intenção é condenar, você já sabe o que fazer. Se a tua intenção é aliviar, você já sabe o que fazer. Enfim, mas voltando aqui, o que ele pegou é coisas até mais simples, tais como: de manhã resolva tarefas complexas, à tarde, já que você está com sono, cansado e meio bravo com a sua vida, responda e-mails. À noite, você já está meio cansadinho, mas já está mais feliz, está em casa, dedique-se à criatividade, ao brainstorming, a trazer a inovação para a sua vida ou para a sua empresa. Falou também da importância das pausas, da importância de se aproveitar momentos de fechamento. Por exemplo, pessoas que têm 29 anos são muito mais propensas a correr uma maratona do que pessoas com 30. Por quê? Porque as pessoas querem entrar no 30º ano fazendo uma coisa nova e mudando de vida. Esse tipo de coisa. Aproveite o fim do semestre, aproveite o fim de ano para fazer coisas legais e, enfim, engajar seus funcionários. Enfim, voltando à mensagem inspiradora de Elon Musk, a humanidade pode ir muito mais longe com o empreendedorismo, com a inovação e com a criatividade. E a gente espera que esse podcast, a nossa cobertura nesse segundo dia de SXSW, te ajude a levar todo mundo mais longe. Tchau pra vocês. Sobe o sol. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on shameless fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, and I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Siga também em nosso site www.epocanegocios.globo.com.